seguidam por milhares, e no peito um sentimento de seguir a sua história, a sua cruz. Ninguém conseguiu suportar, meu mestre chorou sozinho, ficou. A noite estava triste e caminhava o Filho de Deus para a morte e salvação dos filhos seus. Sozinho e chorando, ele suplicava a Deus: se possível for, passa de mim este cálice, ó meu Pai. E um alto preço ele pagou, lágrimas de sangue. Os anjos cantavam: Jesus está vivo, a morte não pode segurar.